Felipe, confirmando, é toque remetida. Livre toque remetida na 17, vento 090 graus com 13 nós, altímetro 1012. Luiz, que tocou RMTO 40, segue para a farol de Itapuã, controle 129 decimal 45, bom voo. Está 3858, RLS da 10, toma vista. 3858, livre pouso na 10, vento 090 graus com 119, altímetro 0012. Pouso na 0012, está 3858. Dourado, despacho para 8, Juan. Solo aos 4-5, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 19, tá? 3-50. Torre Eduardo Gomes. Oi, Salvador. Cordial, boa noite. Papapapá, Charlie Tango Alfa. Tá passando Simbra, baixou, travou, campo à vista. Boa noite, Charlie Tango Alfa. Continua a aproximação, guarda de pista livre. Velocidade máxima do Flat Cool é 150. Você vai arrancar o Flat por 12 horas no dia. Tango Alfa, livre pouso 1-0, vento 0,0 graus com 1-1 nas, altímetro 1-0-1-2. 1-0-1-2, livre pouso, ciente do vento, Charlie Tango Alfa. Alfa, Juliette, portão 3, 3-8-5. O Guardião 06, temos um voo ainda gol após essa aeronave, mantém a Itapuã, estimado de 2 minutos para seguir para o Guraé. É. Salvador, Bono 168, final da 90. Bono 168, reparte externo. Chamarei. Visual com ainda gol na final. Sim, aqui, ó. Sente após o ainda gol, segue na retaguarda do mesmo para o Gré. Sente a retaguarda do gol, Guardião 06. Embaixo travado, 1-6-8, voo. Gente, vento 090 graus com 1-3 nós, altímetro 1-0-1-2, aguarde pista livre. E na sua escuta, 1-6-8, voo. Alfa, solo aos 4-9, livre direita, solo 1-2-1, decimal 9. livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 3 nós, altímetro no 0, 1-2. Livre pouso no 0, Coronel, número 8. Siga. Capitão Golfo, confirma o pátio. Proceda na Alfa, é só um chance da Juliette, Capitão Golfo. Roda um meia. Uno 68, solo ao 5, uno livre à direita, solo 121, decimal 9. 21, por favor. Ingresso a Juliette, contorno os portões, reporte na Lima, Charlie Tambor. Solo Salvador, boa noite, eu vou. 68, por favor. Uno 68, boa noite, utilizado Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão. Gente, solo 52, frequência livre. Graça Lima, Mike, na Quebec, chama tu novamente para o cruzamento da pista, o Charlie Tanguapa, 1895. Táxi via Quebec, autorizado o cruzamento, reporte livrando. Ponto novembro chamado. Peço autorização para setor revoque do pátio 3, posição 2, para o pátio 1, posição 10. Chamada, por gentileza. Victor. Boa noite. Hotel Kilo November, boa noite, prossiga. Ok, peço autorização para dar início ao revólver do pátio 3, posição 2, para o pátio 1, posição 10. Sente, Hotel Kilo November, autorizado, pushback após congressar no pátio 1. Ok, então vamos prosseguir com o pushback, obrigado. Após congressar no pátio principal, aqui o Hotel Kilo November. Importa-se repetir que não compreendi. Reporte para ingresso no pátio 1. Reporte para ingressar no pátio 1. Ok, obrigado, afirmativo. Seis, parking break. Hotel Kilo November, autorizado para seguir com pushback até o portão 90. Ok, vamos prosseguir então com pushback até portão 190. segue para a rotatória, na rotatória ingresso na final 17, reporte em Rimar. Porque Luiz, confirmando, será novo TGL ou pouso final? Confirmando TGL, após igual ao anterior, segue para Itapuã. Salvador, Torre Gol 1096. 1096, reparte externo. Câmara SA. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 4-9, altímetro no 0, no 2. Tá baixado, checar, vou no 0, mas meia fui, galera, tá livre pouso. Tente 360, curto pela esquerda, repartir a ingressão final 1-7. Continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. 5, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, boa noite, 0-6. Bravo, que Luiz, livre toque remetido na 17, vento 090 graus, segundo 3, 9, altímetro 1012. Tocoi arremeteu 07, curva à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando. Mais da Juliette, 1096. 1096, mantém a posição de Juliette. Vai mantendo, guardando o tracionamento do avião, obrigado. O Gol 996, pela portão de número 5, após a passagem do tráfego com segurança, prossegue por 5, ok? Tem que segurar uma porquinha por 5, 096. Luiz, que reporte base para final. Paulo, Salvador, Gol 763, centro da Luiz, com a transmissão de tráfego Guarulhos. 763, o bicho confere, aguarde cópia. Saiu o laser, saída? Afirmativo, o senhor fez o voo na DLF? Provavelmente foi mandado para vocês. Afirmativo, a de 23h40, confere? Confere. Pode mantinho para cópia. Livre toque emitida na 17, vento 090 graus, fundo 2 nós, altímetro 1012, rapaz vai seguir para Farol de Itapuã. Salvador, Ocean Air 6310, na final. Ocean Air 6310, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando então a autorização. O Whisky Tocoi arremeteu ao Zuno Ono, segue via litoral, reparte farol de Itapuã. Tuné 6310, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus, fono 3 nós, altímetro 10 no 2. Livre pouso na 0, baixou e travou agora. Gol 763, pronto, copia. Pronto, copia o gol 763. Cruzado, Salvador Guarulhos, via rota apresentada no plano, é o Pedro 1 no meio, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto bridge, onde interceptor via, após conforme a rota. Decola pistão no 0, primeira curva à direita. Transponder 5561, e o controle Salvador, 129.45. Autorizado Guarulhos 360, conforme a rota do plano, via Opesolo 16. Decoloca da El Leda Bridge, da 10, com a primeira curva à direita, transponda 5561, controle 129.45 para o gol 763. Correto, é pós-ponto, gol 763. Será cortado. Afirmo, já tem intenção que o próximo seja na 10? Tente visual com a aeronave na curva final da 10. Segue como número 2 então para a 10, Bravo Kilo Whisky, que está presente. Zero, solo 1 no 4, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, na direita. Solo Salvador, Ocean Air 6310, ligou. Ocean Air 6310, eu já faço via Alfa, repórter antes da Juliette. Via Alfa, repórter antes da Juliette. ingresso, não ingresso também. Cruzado Juliette, portão 01, Chinema 310. Ingresso pela Juliette do 01, confere? Afirmativo, 01, no portão pole position. Ok, minha indicação 04. Então prosseguindo 01. Visual. Boa noite, TAM 3662, informa aeronave pequeno porte no circuito visual da 10, sem interferir no seu pouso. Cheque o trem, livre pouso da 10, vento 090 graus com 15 nós, altímetro 012. Ok, então ele pode mais travar, livre pouso. Bravo, que Luiz, que no través norte da torre, 360 pela direita, reporte interceptando perna do vento. Luiz, que temos mais uma aeronave no sequenciamento, novo 360, reporte a interceptando o perno do vento. Decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5553 e o controle de Salvador 129.45. Salvador, boa noite, 35218. 35218, boa noite, reparto externo. Vai reportar, 5218. Luiz, que condições de alongar 360 e se interceptar no início da perna do vento? Reparte na interceptando perna do vento. Passa na externa, 5218. Aguarde que ele está livre. Aguardando, 5218. Fiz 662, solo 21, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, vamos só. Ok, boa noite, solo Salvador, tá 3662. 3662, boa noite. Cruzar o táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. A posição prevista é 03. Tentacionalizador, controlar. Ok, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3 inicialmente. Gente, visual com a aeronave na curva final. Vai alongar o Bravo Kilo Whisky e ingressar na final como o número 2 após o trip. Repartir na final. Solo 2-4, leva à direita, solo 1-2, um decimal 9. Leva à direita, 2-9, 5, 2-9. Whisky, livre toque remetido da 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 2-9, altímetro 0-3. Posição 5, 0-5 a posição. Vento, corre Meteoros 27, curva esquerda, reporte na, do vento da 1-0. Cruzado Salvador Fortaleza, via Upper Zulu 19, New de voo 370, saída Momo, transição Froti, decolando a pista 1-0 com a primeira curva esquerda. Transponder 5564 e o controle Salvador 129.45. Toque remetido na 1-0, vento 090 graus, com 139, altímetro 10 no 3. 149, confere. Confirma. Cruzado táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, com 1003, agora na altímetro, gol 973. E livre táxi à direita via Índia, quando ponto 118.95, gol 973, tá? Salvador, voo 763 para pedir estacionamento no 06. Coração, equipe só da pós-táxi, para 763. Confirme? Em coordenação, equipe de solo é poste para o táxi, voo 763. Contra para o táxi, 763. Curva esquerda, reporte na do vento, 1-0. Estrada da 1-0 e pão. Fono 973, a linha da Ecola da 1-0, vento 090 graus, fono 49, então a aeronave pequeno porte no circuito não vai interferir com a decolagem. Sim, a linha da Ecola da 1-0, vou. Porque o uísque vai alongar a do vento, aguardando para girar base. Salvador Recife, via para o Whisky 58, Nildo 350, saída Puca, Puca transição Caju. Recomendo a pista 1-0, primeira curva à esquerda, transponde 5557, e o controle Salvador, 129.45. Na hora 58, Puca, transição Caju, decola da 10, curva esquerda, 12945 e o transponde é 5557. Correto, pode pronto, chama é 390. Conferência. Ah, firma, gira a base, repartir na final. Decolado aos 35, controle 129.45, bom voo. 2945, graças, boa noite. Espera a torre 1895 com 1012 nautímetros, voo no 763. E a Índia no ponto 1895, ajustado 1012.